É, na próxima terça-feira já vai ser a noite natalina, vai ser muito bacana, né? Onde as famílias se reúnem, ceiam, é muito bacana, é um clima realmente muito festivo, de muita paz, onde as pessoas se reencontram, acontecem mais as solidariedades entre as pessoas do mundo inteiro, muito legal, né? Um abraço, meu amigo Paulo Artagma Brito, né? Ele é da Rádio Cidade FM 87,9, de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Ô, Paulo Brito, um abraço e muito obrigado a você, toda a equipe da Rádio Cidade FM, aí de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, viu? Minha querida Márcia Rodrigues, em Governador Nunes Freire, no Estadão do Pará, também ligada no nosso programa. Meu amigo Franco Nero, aí Franco Nero, e Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso, Rádio Liberdade FM, nossa parceira, muito obrigado, viu? Um abraço também aos amigos da Rádio Guarituba Mais, aí em Curitiba, no Estadão do Paraná. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Meu amigo Piazinho, né, da web... Dário Santos, em Teodoro Sampaio, também do Estadão de São Paulo. Minha querida Artemisa Matos, ouvinte da GVFM, da VGFM, em Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, Odinei Pereira, todos da equipe da VGFM, aí em Vargem Grande do Rio Pardo. Nós temos audiência fantástica, né? A Rosenilde Pires, tantos e tantos ouvintes. Artemisa Matos é minha nova amiguinha lá no Facebook e disse que não perde o programa. Um beijo para você, viu, Artemisa Matos, todos os nossos ouvintes da VGFM em Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Vamos de música? Luan Santana canta Tudo Que Você Quiser. E aí cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver no céu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão, chefe. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Fica com a mãozinha no céu. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Você também pode fazer contato com a gente através do nosso telefone do ouvinte, pedir a sua música, né? É 61-3532-6993. Um abraço a todos vocês, amigos, que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo músicas, pedindo alôs. Oh, muito obrigado a todos vocês do Brasil inteiro pelo carinho, viu? Que estão sempre me mandando mensagens bacanas, palavras bonitas, carinhosas. Muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores de toda a nossa rede de rádios afiliadas pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso mundo sertanejo, o meu abraço carinhoso desde já. Um Feliz Natal, boas festas de final de ano, muita paz, muito amor, viu? Vamos de música no quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, a pedidos da minha querida Márcia Farias, aí de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, onde nós temos audiência fantástica aí pela Tropical FM. Um abraço, Isa Torres, a Irineu de Pires, o William Policarpo, a Marlene, todos da equipe aí da Tropical FM, a todos os nossos ouvintes maravilhosos dessa linda cidade. Muita paz, muito amor, um beijo no coração de todo mundo. Patrícia Maiara, Gorete, Diogo, Quinca, todos vocês, amigos, muito obrigado, viu? De Paulo e Paulinho cantam Amor de Primavera. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Volta alegria.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Adevaldo Freitas, de Inocência, Mato Grosso do Sul, locutor da Rádio Rural FM. A todos vocês da equipe, o nosso muito obrigado. Meu amigo Zezito Martins, Araçuaí, Minas Gerais. Ele que é da Rádio Araçuaí FM. Todos da equipe da Araçuaí FM, exibindo o nosso programa. Um beijo para todos vocês, viu? Minha querida Fátima, a Maria Angélica, todos vocês amigos de Rio Doce. Minas Gerais também, no Estadão de Minas Gerais, os amigos da Rádio Doce Terra FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Meu amigo Denilson Leal, de Guarapari, Espírito Santo, um abraço aí a todos vocês, amigos de Guarapari, José Antônio, os amigos aí do Coral Cantos em Cantos, né? Familiares da minha querida Marli Santos, um abraço a todos vocês, viu? Manfrini Guerig, todos vocês, enfim, do Estadão do Espírito Santo. E aí a Berti Souza em Viana, ouvindo o nosso programa também pela Rádio Sim AM, um abraço, muito obrigado. Jorge Matheus cantam Prisão Sem Grade. Só você que fez com que eu ficasse assim. Não há nada que eu possa fazer a não ser me envolver. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Eu sigo te amando e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Você me seduziu, me hipnotizou, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, um abraço, meu amigo Josimar, o Josimar de Almeida aí, de Taiobeiras,